você. Ao menos agora eu sei o que você é, tudo que te faz assim, tudo o que quer. Me deixa que eu vivi, chore o que chorei.